Uma pedra na cabeça da mulher e na cabeça da casa uma luz violenta. Anda um peixe comprido pela cabeça do gato. A mulher senta-se no tempo e a minha melancolia pensa, enquanto o gato imagina a elevada casa. Eternamente, a mulher da mão passa a mão pelo gato abstrato. E a casa e o homem que eu vou ser são, minuto a minuto, mais concretos. A pedra cai na cabeça do gato e o peixe gira e para no sorriso da mulher da luz. Dentro da casa, o movimento obscuro destas coisas que não encontram palavras. Eu próprio caio na mulher. O gato adormece na palavra. E a mulher toma a palavra do gato no regaço. Eu olho e a mulher é a palavra. Palavra abstrata que arrefeceu no gato e agora aquece na carne concreta da mulher. A luz ilumina a pedra que está na cabeça da casa e o peixe corre cheio de originalidade por dentro da palavra. Se toco a mulher, toco o gato e é apaixonante. Se toco, e é apaixonante, a mulher, toco a pedra. Toco o gato e a pedra. Toco a luz, ou a casa, ou o peixe, ou a palavra. Toco a palavra apaixonante. Se toco a mulher com o seu gato, pedra, peixe, luz e casa. A mulher da palavra. A palavra. Deito-me e amo a mulher, e amo o amor na mulher, e na palavra o amor. Amo com o amor do amor, não só a palavra, mas cada coisa que invade, cada coisa que invade a palavra. E penso que sou total no minuto em que a mulher eternamente passa a mão da mulher no gato dentro da casa. No mundo tão concreto.